Eu pego a da pia, sou Miguel, pego a clareia, ria, meu São Miguel. O príncipe guerreiro, o atante, mais forte das falanges do céu. São Miguel, pego a da pia, sou Miguel, pego a clareia, ria, meu São Miguel. O príncipe guerreiro, o atante, mais forte das falanges do céu. São Miguel, pego a da pia, sou do céu. Sai de retro, Satanás, você não me satisfaz. Sai, você não entra no céu. Aqui quem nos protege é o arcanjo São Miguel. Sai de retro, Satanás, você não me satisfaz. Sai, você não entra no céu. Aqui quem nos protege é o arcanjo São Miguel. Sai de retro, Satanás, você não me satisfaz. Sai, você não entra no céu. Aqui quem nos protege é o arcanjo São Miguel. Chame, vem contente, São Miguel está presente. Traz a sua espada de luz. O príncipe guerreiro, o arcanjo mais forte de Jesus. Chame, vem contente, São Miguel está presente. Sua espada de luz. O príncipe guerreiro, o arcanjo mais forte de Jesus. Chame, vem contente, São Miguel está presente. Traz sua espada de luz. O príncipe guerreiro, o arcanjo mais forte de Jesus. Salve, São Miguel, chama Satanás. Salve São Miguel, chama.